Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Retroalimentação. Não! Bora lá, galera, começando mais uma retroalimentação, episódio 53 do Tosco Chanchada Podcast. Senhor Alemão, o senhor lembra o título do podcast? Ah, não. Acho que era Vilões, Anti-heróis e Incompreendidas. Olha aí, hein? É, porque foi eu que fiz. E o Vinícius, você lembra do banner, pelo menos, cara? É o Seu Madruga, né? Não, pô. Não. Não é o Seu Madruga, aquele cara? Que lá? Seu Madruga, vi? Pô, é o Tripa Seca, mano. Ah, não. Isso é... Entendeu, porra. É o mesmo cara. Não atista a porra desse Chaves aí. Antes de começar aí a ler os feedbacks dos ouvintes do Tosco Chanchado, eu queria mandar um abraço pra galera lá de São Paulo, lá que compareceu o Pó de Breja lá. Ah, dá o cu pra eles também. Galera, a gente boa pra caramba. Não vou falar o nome de todo mundo, né? É porque você não lembra, né? É, alguns eu não lembro, posso... E algumas pessoas eu nem conhecia também que tava lá, cara. Não, tá certo. Alguns eu vou tentar lembrar assim, eu falo, cara. Manda... Não, pera. Então, é melhor não, né? Caras, né? Ah, então beleza. Bom, vamos gravar logo essa porra. Fica roubando perna de nós, pô. Que isso? Perna aqui com um monte de coisa pra editar, vai tomar no cu, né? E antes que eu me esqueça, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. E aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Ball run. Já! Three! É o cara que não fala, né, meu? É o mesmo piada que tem no Round 3. Mas... E o primeiro e-mail que chegou aqui nos nossos estúdios aqui do Tosco Chanchada, né, a respeito do episódio 53, não fala sobre o episódio 53. Então vamos ler. Não, tem que ler, porque é um e-mail assim, feito com carinho, né, feito por uma mulher, né, assim, é um e-mail bem cheiroso e tal, né, bem lisinho, né. Não sei, depende do depilamento, né. Aliás, a gente podia fazer um episódio, né? Sobre depilação, sobre, né? Sobre depilação, cara. Verdade. Qual que é o seu estilo, perna? Cara, eu não... É o estilo... Não depilação. É o estilo furry. É o estilo ouriço, né? De não depilação total. É. Oh my God, né? É. O careca é o inverso, né? Not! Ele parece uma anêmona, velho. Oi, alemão, o que ela diz aí? Aliás, fala o nome dela, né? Que... Cadê o nome dela? Né? O nome dela é esse aqui, ó. É a Beatriz Fases. Fases? Fases. Ela é uma mulher de fases, né? Nossa senhora. Isso é bom, hein? Essa é podre pra caralho. Nossa. Cara, aposto que ela nunca ouviu. Não. Beatriz Fases, se você já ouviu esse trocadilho, manda outro e-mail, cara. É, e se você já ouviu, manda uma foto pelada também. É tipo uma plaquetazinha assim, né? I love Tosco, né? É, eu nunca ouvi essa piada. Aliás, nós nunca recebemos um e-mail de ouvintes, né? Assim, da mulherada que ouviu Tosco, né? Assim, seminua com a plaquinha, né, cara? Eu não, ouço o Tosco Chanchada. Você pega, velho? Puta que pariu. Tá indo pro spam, né, cara? É, pode ser, né? Talvez. É um vírus. Estamos sendo trollados pelo filtro de spam, cara. A única porcaria que nós recebemos foi um cara que mandou um robô falando, lembra? É verdade, Gabriel Topeira lá do Visão Histórica. Ah. O perna lembra dos caras. Não, né? Você viu esse Dudu aí que ele cortou e foi o esquema. É, fiquei uma cara aqui, né, enrolando. O poder da edição. Vai, meu, para de enrolar. Vai. Segue aí, Alemão. Vou ler. Olá, meus queridos Tosco. Olá. Oi. Queria dizer que adoro o podcast de vocês e parabenizá-los pelo excelentíssimo trabalho. Que isso, cara. É, trabalho, né? A gente trabalha pra isso. A edição da maioria dos episódios... Não, esse de novo não. Não, não vou falar. A edição da maioria dos episódios está formidável. Eu tô Senta aí, cara. Chega a dar fome. Fome. Não é melhor que biotônico Fontoura, né, cara? Ah, não, isso foi uma bosta. Cara. É sério. A gente tem que ficar corrigindo os cabaços, os homens. É, as mulheres não, pô. As minas não. Os temas são debatidos com o maior com humor colossal. É, porque o perna tá sempre presente, né? Olha aí. Quando fala em colossal. Estou admirada por um trabalho tão bem feito. Que cabacice, não? Que foi isso, porra? É o ha-ha-ha. Sou ouvinte do Tosco faz um bom tempo e acho que merece um com louvor todos os elogios cabaços citados acima. Olha aí. Comecei ouvindo o Tosco com o episódio 47. Ah, isso é coisa de cabaço. Ela se interessou pelo tema, né? Será que ela é uma descabaçadora? Ih, rapaz. Né, de repente, né? Beatriz faz fezes. Você é uma descabaçadora? Beatriz, se você nunca ouviu esse trocadilho, manda uma foto pelada. Não com fezes, não. Não, sem fezes. Não. Bom, é, comecei ouvindo Ah, Isso é Coisa de Cabaço, que me fez lembrar da novela Sinhá Boça. Sinhá Boçal. As personagens citadas como o garoto criado pela avó, o da Saveiro, enfim, dei muita risada. Não ao ponto de me cagar todo ou algo do tipo. Você viu que a premonição do Fezes, né? Bom, desde esse episódio não parei mais de ouvir. Confesso que não escutei todos. Ah, Beatriz. Ó, honestidade é tudo, cara. Ah, não, ela é mó... Putz, cara, nem vou ler o resto. Confesso que não escutei todos, pois precisa de tempo e muito, já que cheguei tão atrasado. Bem, eu vi recentemente o episódio 51. Acho que devia ter comentado nele, mas nem cheguei a ouvir até o final, sorry. Não curto muito grunge e afins. Mas, né, ele tá falando do episódio 52. Mas, o episódio 52. Ah, esse sim merece um comment. Vocês falando das piores coisas. Das piores coisas que poderia acontecer, isso foi muito engraçado. Até chegar na metade do episódio e ficarem trolando o cabaço do Zé. Olha aí! O dia que o Zé foi cabaço... Eu não lembro disso não, cara. Tá, mas por quê? Porque passaram um cheque no coitado. É verdade, esqueci desse termo. Coitado. Passar um cheque e tal, né? É um termo que cagaram no... É. Ah, é? É um termo? Eu não sabia, não. O Zé foi tudo pra caralho, né? Ah, quer dizer que tipo, passar um fax é quando você caga no, na privada. É. Passar um cheque é quando caga no pau do Zé. Que da hora, cara. Eu não uso cheque, velho. Nem eu. Droga. Passar o, passar o cartão, né, cara? O que será que é? Então... Caga na boca do Zé. Bom, passaram um cheque no Zé. Não acho que o episódio ficaria melhor com o nome Me Passaram um Cheque Agora. Oh, a ideia é boa, é, esse é nome de filme da Sessão da Tarde, né, cara? Me Passaram um Cheque. E Agora? E Agora? É só uma sugestão, mas agora já foi, né, Beatriz? Porque já gravamos e não tem mais como mudar. Outros episódios... Também merece destaque. O 3 e o 4, embora eu tenha vivido minha infância nos anos 90, muita coisa falada, eu fiz assistir, enfim, vivi também. Meu Deus. Nossa. Eu nunca vi tanto i numa frase só. Eu fiz assistir, enfim, vivi também. Acho que é isso. Beijos, beijos. PS. Sei que vai ser quase impossível ler o e-mail, pois percebi a gran... A retroalimentação. Ué, mas tá aí meu feedback. Ah, não, mas é porque ela Tá. Depois do ela perna atrasado, né? Cara? Ei, perna, hein? Ela deixou aqui, eu ouvi vários episódios, mas se fosse comentar em todos, eu teria trabalho. Para quem não me conhece, sim, a bolsa. Deixou um link aqui. Olha aí. Vamos ver o link? Põe quer aí, ver cara. O link? Vamos lá? Aí, vamos cortar, vamos cortar. Sim, a moça, dona do seu próprio... Retroalimentação. Chegou um e-mail também do Stuart. Stuart? Stuart Little. Stuart Marcelo. Nossa, é combinação. Stuart Marcelo, meu. Tinha que ser paraibano, né? E pra alegria do alemão, né? E-mail de um macho. Segue aí, alemão. Como assim, pô? É, ele escreveu um negócio errado aqui, mas eu vou ignorar só pra não ter nada pra falar. É. E aí, tosco chanchadeiros? Ele escreveu certinho. Uhum. Tudo bom? Eu sou o Stuart de Recife. Pernambuco. Sou ilustrador e designer de interiores. Tenho 26 anos. O cara é só interiores, pô, mano. Você vai pegar o cara em bicho, eu vou falar, né, velho? Pode, né? Que então, isso? Eu fiz educação artística e sou design de interiores. É, educação artística. Eu sempre faltava na aula de educação física porque eu não gostava de jogar futebol. Na escola, com os garotos. Eu tinha vergonha de me trocar. Pô, esse e-mail tá estranho, perto. Não, não, lê aí, porra. Vai, de verdade agora. Vai. Eu só estou mandando esse e-mail antes que eu esqueça pra agradecer e salientar duas coisas importantes que aprendi ouvindo alguns podcasts. Olha aí. Primeiro, como foi citado por alguém, não consigo ainda diferenciar as vozes muito bem. Nossa, chamou nosso áudio de bosta. Falou? Chamou nosso áudio de bosta, filha da puta. Mas aposto que agora tá melhor, né, o Stuart? Ou não, né? É. Bom, a primeira coisa que ele se pergunta se é: por que é que eu ouvia o Pauta Livre News se tinha o Tosso Chanchado? Nossa, que fusão, que isso, galera do Pauta Livre News é nossa amiga, cara. O tênis está solto, novidade é um... E a segunda coisa que ele fala é: com vocês aprendi e tive a oportunidade de usar a técnica para me livrar de vendedores de seguros. Olha aí. É, aí quando ele diz: por que o senhor não quer um seguro de vida? Porque vendi minha alma pro diabo e sou um imortal. Mas quem falou isso? Foi você, né? Não sei, cara. Sei, o pai lá também, velho. Olha a unha dele lá. Agora ele tem uma unha. A minha unha dele não tem alma, né, cara? Eu queria falar, não, ô Stuart, mas você foi cabaço nessa. Você vendeu sua alma, o perna vendeu a unha dele. É. A unha do dedão. Que dele vale muito mais do que dinheiro. Você vendeu a unha, agora é imortal, cara. A unha fica chupando toda a saúde dele, mas ele morre. É um simbionte, né, cara? No mais, vou continuar na jornada pelos podcasts que tanto já ouvi falar. Ouvia falar? Isso. Mas nunca tinha ouvido. Ele mesmo escreve aqui, é um cabaço mesmo, né? É mesmo. E chorando de rir com todos vocês. Até lá já teria aprendido o nome de todos, penso eu. Cara, mas nossas vozes, assim, são tão diferentes, cara. É porque a gente não se apresenta, né, ô cabaço? Eu sou Anderson Meira Vulgo Perna. Quem é você, alemão? Anderson Meira Vulgo Perna. Quem é você, alemão? Eu, alemão, sou Anderson Meira Vulgo Perna. Ai, caralho. Eu sou Anderson Meira Vulgo Ball, brother. Peraí. Mas antes tem que divulgar aí o Deviant Art. Deviant Art, alemão. É. O Deviant Art do Stuart é stuartprojects.deviantart.com. Lá você vê várias ilustrações e também alguns projetos de design de interiores do Stuart. Marcelo. Quer passar o telefone dele também? Claro. Será que a gente deve? Acho que não, né? É. Bom, o telefone do Stuart, pra quem quiser aí um decorador de interiores, o DDD é 87... Oh, aliás, o DDD é no 90 90 87. 9635-8006. Ligue já. Retroalimentação. Chegou mais um e-mail aqui do Rafael Rodrigues Correia. Correia, o parente do Zé lá. Parente do Zé, né? Ele diz o seguinte: fala, toscos, meu nome é Rafael Rodrigues Correia, 19 anos, sou de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Hétero. Do lado do Chuí. De ladinho o Chuí? Praticamente no Uruguai. O Chuí é o vizinho dele. Pô, Uruguai é com I, não é, porra? Ah, o cara é gringo, né? Ele é praticamente um gringo morando ali, né? Gay também é com I, né? Uruguai, né? Uruguai. Comecei a escutar vocês por culpa do Pauta Livre News. Ah, que esse cara. Que bosta, velho. Mano, não precisa nem ouvir mais, viu? Rafael Palmares. Não, e piora, né? Rafael Palmares, o cara já... E parece que piora ali, porque ele fala assim: depois que eu vi o primeiro episódio onde o Tourinho participou, acho que foi ele. Quer ele? Dizer, não foi ele. E começou no Pauta Livre News. Resolvi fazer a clássica maratona e acabo hoje com o episódio 53. Caralho. Que luta, cara. Quantas horas de Tosco Chanchada deve dar esses 53 episódios, mais dois especiais? Nossa. É, algum cara que fez a maratona podia informar pra gente. É, meu, vocês também não servem pra nada, hein? Eu não vou ficar pesquisando e não vou fazer a conta. Deve dar mais de 100 horas, eu acho. Não, e tem o Fast and Funk ainda, né? Ah, então dá mais de 101 horas. Vai, perna. Tenho que dizer que virei fã do Tosco e vou passar a compartilhar com os meus amigos cada novo episódio. Quem sabe assim consigo mais ouvintes. Opa! E olha o que ele escreve entre parênteses, cara. Apesar de ter ouvido vocês por indicação do Pauta Livre, não ouço mais o Pauta Livre. Não, o Pauta Livre News então vai acabar. Eu ouvi. Não, mas, ó, Paulo, olha... Eu indiquei o Pauta Livre nesse dia também. Mas o site de baixar filme lá. Ah, o legenda. Filmes, é. Filmes com legenda. E olha o que o cara fala. Por eu ser do Rio Grande do Sul, eu só ouvia o Pauta Livre quando tinha um personagem gaúcho. Que viado! Não, olha lá embaixo que tá escrito aí, irmão. Por eu ser do Rio Grande do Sul, gostava do Pauta Livre porque só tem viado lá. Olha lá embaixo em negrito. Como sou gaúcho, gostava do pau. Tá livre, porque... Ele disse também. Agora de verdade. Que agora de verdade? Perto de boiando nos estúdios aqui. Ó. É muito estrambólico, né, cara? Deu uma pausada ali. E outra coisa, ri muito... Lá, como sou gaúcho, só escuto o chanchado por causa do perna. Por causa do chuí dele. E outra coisa, ri muito com essa introdução do episódio 53. Ao ponto de faltar o ar e eu me engasgar. Com porra. Olha! Muito gay, esse cara. Achei simples. Take my breath out. Tem no Top Gun. Foi a vez sem piadinhas. Achei simplesmente a melhor apresentação que já ouvi até esse momento. Olha aí, crédito do perna. Então é isso, abraço por trás e todas as no seu nonô. É, ele que não é bicha, né? Né? Pra você ver, né, cara? É. Seu nonô não veio, viu? É. Rafael. Ele tá com ele. Tem merchan nesse também ou não? Não, esse não. Esse é o cara, gente boa. É. Os não. Outros só mandam pra fazer um merchanzinho, velho. É, tem o IP dele aqui, ó. Endereço IP do cara, 201.11.215.26. Nossa. Se você tiver um NetBus instalado aí na sua máquina... Meu Deus! Você pode fazer a gaveta do CD dele abrir sozinha. Rapaz, isso que é novidade, né? Nossa. Isso é tecnologia. Beleza, Rafael? Aquele abraço. Sandro Rojo mandou um e-mail pra gente, cara, que é muita coisa. Sandro Rojo comeu bosta antes de mandar um e-mail, tudo, né? Tudo que ele falou aí, o Zé já falou. Sinto muito, isso aí ele... o Zé é mais esperto que ele. Ô, Nori, você não tem vergonha de copiar isso aqui do Wikipedia, não? Tá até o caminho ali embaixo, cara. Olha o tamanho, cara. Gênio do mal, rei das trevas. Nossa, que isso, ver, cara. O que ele falou aí? Narratologia. É, Nori. Existe a palavra narratologia. Eu já vi catarrologia, já. Que isso. É, depois de treinabilidade, né? É. Treinabilidade? Eu tinha que falar aqui, narratologia, eu acho. Ô, Nori, você tinha que ter mandado isso aqui pra gente antes de gravar o episódio. É, meu, tá o episódio inteiro aí, meu. Agora já foi feito mal, já. Aí, bom, olha lá, ele falou do episódio também. É, mas aí depois ele, né, mandou um e-mail aí pra... Ah, tá. Ah, tá. Ah, não vamos ler, não? Né? Vamos ler, não, né? Lê aí, porra. Se foda, Nori, rapaz. Lê o e-mail do cara aí que fez ilustrações pro Tosco Chanchá totalmente na faixa aí, velho. É, rapaz. É isso. Lê aí, velho! Rapaz! Lê o bagulho aí, irmão! Ele diz: episódio fodástico, muito melhor do que todos os Pauta Livre. Olha! Isso! Por que o cara faz isso? Cara? Traíra, velho. O Pauta Livre é um assim, bom podcast. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os caras estão mandando e-mail pra gente citando Pauta Livre só pra gente ficar fazendo jabá dos caras. Do Pauta Livre, né? Eu acho que isso é os caras do Pauta Livre mesmo. É verdade. É, eu acho que a gente tem que... Dos caras, só não consegue namorar. Pensa que ele não sabe que é você, Leonardo Bob. O último episódio do Pauta Livre que eu vi tinha o Leonardo Bob ainda. Foi o 2, eu acho. Bom, ele diz... Sobre a vilania... Deixa eu pular essa parte, né? Episódio fodástico sobre a vilania cuja maldade nos aprofunda em sentimentos únicos e incompreendidos de bondade insatisfatória por um período determinado pelas consequências de um ato inexistente da vida da qual não se pode ter um mito. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, vamos pular. Filho da puta. Aí, isso é uma maneira de trollar a pessoa que tá lendo em mim. Não, o filho da puta não colocou uma vírgula. É um lazarento, cara. Né, cara? Vamos começar a ler antes os e-mails, porque o cara trollou a gente, né? Enfim, adorei o episódio 53. Né? Viva o Herbie. Viva o Herbie. É, cara. Porque tinha um Maserati, né? Não. É verdade, Maserati. É, véio. Que vem o episódio 54. Vida perna ao Tosco Chanchá. com perna é sinônimo de longa. Nunca... E ele manda um feliz aniversário aí pra, pra minha pessoa, né? É igual feliz aniversário ao Freitas, né, cara? O que ele diz aí, perna, a última linha? Fala aí. Ele fala feliz aniversário, perna, 42 centímetros, digo, 42 anos de pura alegria. 42 anos tá no meio do seu. Fui eu. E 42 centímetros tirou perna também. É, né? Tirou perna. Chamando perna, perna de Zé Bituca, mano. Ah, louco, igual o cara de... Talvez eu, eu criei no Twitter que o perna tá fazendo 42 anos. Todo mundo começou a falar, pô, o perna tá velho, cara. Seu Nono, mande um abraço pra... pro Nori Rojo. Ô, Gaganori, vai dar o cu, japonês viado, filho da puta. Filho da puta do caralho, porra. Que é maloqueiro, filho. Senhor Nono. Que é maloqueiro agora, velho. E o senhor ainda tá no mundo das drogas, tô ainda? Tô fumando drogas agora, velho. Ah, é? Torcendo pro Corinthians, mano. Que agora? Agora é maloqueiro, velho. Mexe com a favela não, hein? Ah, é? Mexe com a favela não, hein? O senhor tá tomando conta? Mexe com a favela não, hein? Retroalimentação. Recebemos também um e-mail do Felipe K3. Ele é tomando coca. E ele faz uma pergunta aqui que várias pessoas, né, no Twitter, às vezes lá no Toscochat, enfim, a galera pergunta sempre, a galera pede a lista completa, né, não quer pela metade, quer a lista completa das músicas que tocam nos episódios. Ó, eu sinto muito, mas é muita música, não dá pra colocar uma lista. É muito mais fácil, assim, a galera ver uma música X, aconteceu ela no minuto tal do episódio, e pergunta pra gente aí que a gente informa pra você. Ó, porque... eu sugiro você mandar um e-mail pro Zé, o Zé é o cara que cuida do nosso histórico, né, mano? Ele sabe toda a música que toca todo minuto de todos os podcasts do mundo. É verdade, é verdade. Porque ele não tem nada pra fazer o dia inteiro. Fica viajando atrás de teenagers. Garotinhas. E aí as mensagens que ele mandou pra nós, vamos falar ou não? Ô, eu tomei um susto, cara. Ah, não vou falar não, né? Eu tomei um susto, eu achei que tinha até mandado por engano, assim, porque foi tão assim, é, né? Ele fica carente, velho. Eu acho que ele vai pra essas porras, esses lugares ermos. Ermos. Ele fala teenagers, cara. Ele tá louco, né, cara? É tipo um nuke dele, né, cara? Você acha? Ô, Zé, uma boa dica é você ir na matinê, cara. Olha, né? Matinê do cinema. Ele é o lenhador meu. Do carnaval. Mas é verdade, cara. Não, ele é o lenhador sem remorso, né, cara? Porque ele ainda tá na fase que ele quer, mas é... Ele não foi preso e comeu o cu dele na cadeia, né? Na cadeia ainda não, né? Deixa ele, comeu na rua. Comeram no beco ali. Comeu só no pé de goiabeira, lá, porque ele é goiaba. Lá é Zé Goiaba. Zé Goiaba. Ninguém mandou que era no vídeo. É, não veio e se fudeu. Seu e-mail do Zé aí, se irmão. Se fudeu. Do Zé. Aí o e-mail que o Zé mandou aí. Chegou um e-mail do Wellington Magaren, cara. Quem que é o Magaren mesmo? Ah, eu não quero responder. É o filho de Satangô. Que tem o poder de transformar monstros em criaturas de suas lábios. Nossa. Satangô tem o poder de enfurecer os monstros e transformar em criaturas. Ei, incontroláveis. Satangô é a TPM, né, cara? Não é? Tem o poder de enfurecer as mulheres e transformá-las em criaturas incontroláveis. O Nicolau, quando ele teve aquele surto, será que ele... Ele foi atingido pelo Satangô. Ele tava possesso pelo Satangô. Alemão, o que, que o Wellington Magaren diz? Magaren é que tem a vozinha assim, não é? Posso ler assim, Wellington? Ótimo episódio. Adorei a abertura nova, ficou muito boa mesmo. Parece o Zina falando. O episódio também foi hilário, como quase todos os Tos Chanchados. Como assim, Magaren? Quase todos? É o Tiririca que tá falando. Abestado. Quase todos abestados. Só uma coisa. Já que desafiaram com algo relacionado a quadrinhos Disney, me vim na obrigação de comparecer. Ih, ó, lá vem o nerd. Abestado. Sabe o que parece também, alemão? O alemão é perna. É, tá bom. Lembra do Máquina Mortífera, o Léo? É verdade. Tem casa própria. Vai, eu vou falar aqui. Uma coisa, o 000 não é vilão. Ixi, é o Hendrix. É o Hendrix, é. Hendrix não, Hendrix sabe tudo. Né? Meteu uma perna só, né? O 000 não é vilão. Ele é uma paródia do 007, como fica óbvio pelo nome. Ultimamente anda meio sumido dos quadrinhos, mas já teve grandes momentos junto com a parceira Mata Hari, que também não é vilã, né, Perna? É, pelo jeito. É uma paródia da Mata Hari. É. Então, isso só quer dizer que o Hendrix não sabe bosta nenhuma. Só fica miguelando. Só fica botando perna. De school aí, ó. Só fica botando Anderson, quer dizer, perna. Ei, Hendrix, viu? Cabação. Não, você vai ver, o Hendrix vai descobrir um link obscuro pra... Falar, cara. Pra provar, né, cara? Essa notícia aí. Não, o Hendrix vai lá e vai pegar isso aqui que é paródia. Ah, é ao contrário da pessoa real. Quer dizer, que o 007 era bom, então ao contrário é vilão. Um cabaço, esse Hendrix é um cabaço. Não vem também, vamos trollar o Hendrix. Mandar o Marco lá na casa dele, vai ver. Marco. Ainda na linha Disney, o Pataconcio não quer pegar a moedinha número 1. Quem quer pegar é a maga patológica. Foi o Hendrix que falou também? Foi. Cabaço. Eu tô achando que tem alguma coisa aí. Não vamos dar o direito de resposta ao Hendrix ou não? Nossa, não, sabe claro que não. Tem que ser justo. Ele não vem? Se o Hendrix tivesse aqui, ele poderia responder. É verdade. Agora se fudeu, pode detonar o Hendrix aí. Apesar que eu acho que o Hendrix vai falar também que a gente não chamou ele, é verdade. Tem que saber o dia de hoje. Olha o que ele falou mais do Hendrix, cara. Nossa, cuzão, filho da puta. O quê? Ô, oh, louco, louco, o Marco é um amigo imaginário dele, porque ele não tem nenhum amigo de verdade. Ô, louco! Louco, velho! Quando o Hendrix se matar, vai mandar a carta pro Marco, né? Pro amigo imaginário dele, porque não tem ninguém. O Marco vai ser o único no enterro do Hendrix, vai velho. Ô, será que o Magaren é o cara que batia na porta do Hendrix antigamente? Marco, a voz é igual. Não é? É verdade. Meu Deus. Cara, começa a ver um padrão. Tô vendo que a gente vai descobrir coisas ainda nesse Tosco Chanchado, obscuras. É. Olha aqui, aproveitando o e-mail, gostaria de humilhar o Hendrix. Pus! Pus! Não, eu tô pegando meu pé. Mentira, essa parte é o Vinícius que inventou. É. Aproveitando para um jabá básico. No meu blog tem um post sobre os vilões dos quadrinhos Disney, Hendrix. Caso você queira aprender mais sobre isso, leia o que eu escrevo e não tente lembrar coisas da sua cabeça ridícula. Olha! Olha aí! Putz! Oi, ali, irmão, por falar nisso, odeio o seu corte de cabelo. Seu, como é que é ali? Seus remixes são manjados? Ih, nossa, tá com uma letra muito garranchuda. Seus remixes são manjados e copiados de outros DJs famosos. Oh, não. Seu Chupim, ah! Não! Deixava, hein, Henrique? Que isso? Aí, ó, Magaga, o Blade vai te pegar. Ele vai te pegar na curva, hein, mano? O blog do Magaga é novoclarim.com, é isso, Per? É isso aí. Tá, então tá bom. Depois a gente bota o link aí no post. Tá. E uma última coisa, o Tião Gavião era vilão do desenho, os apuros de Penélope. É que o Hendrix falou lá, né? Nossa, outro louco. Não, ele falou tal do... Vocês não lembram do Tião Gavião? É claro que não, né? Cara? É, o cara tem 80 Gavião, anos. Não, mano. É isso, que o Tosco continua lançando cada vez mais episódios, pois vocês fazem falta. Mas o cara detonou tudo aqui, falou que a gente só falou merda, e agora fala, ah, mas é um cabaço. E olha ali, lancem mais episódios sem o Hendrix, que fica bem melhor. Abraços, Magaren, menos pro Hendrix. Ô, oh, louco! Olha ali, meu irmão, eu que sou o gaúcho. Eu que sou o gaúcho. Dentro do e-mail do Magaren tem o e-mail do outro cara, você viu? O Rafael. Aproveitando o e-mail do Magaren, hackeei o e-mail dele pra falar que sou gaúcho e não gosto do Hendrix. Que absurdo, cara. Retroalimentação. So you say you fell in love and you're gonna get married. E mais uma vez recebemos um e-mail inútil, irrelevante, que, cara, eu não sei o que, que o Mark Ellison tem na cabeça, bicho. O que você acha? Não é possível. Que o cara escreve... Parabéns pelo episódio 52 e 53, parabéns pelo retorno. Vocês fizeram falta nesse episódio negro da Ostória, que Ostória. Eu não tenho ideia do que é isso. E agora acabaram de cagar tudo voltando com essa merda. Como assim, cara? Não vai entender nada, se a gente fica aqui estudando dias e dias uma pauta... Não é, meu... A gente grava, a gente fica aqui que nem uns filhos da puta aqui nesse calor do caralho, e o cara fica falando, né? Volta com essa merda, não é assim, cara. Não quer ouvir, não ouve, Marcantes. Vai dar o cu que você sabe fazer melhor, né? Tem um PS ali, ó, que hackearam o e-mail dele. É verdade, cara. É um PS do Magari, ó. Olá, aqui é o Magari. Gostaria de lembrar que eu odeio o Hendrix. Não, é um PS do PS. O cara hackeou o e-mail do Magari, olha lá, velho. É tipo um sonho dentro de um sonho. Nossa. Que isso, cara, Inception de e-mail, Inception. Né? Olha lá o cara falando mal lá, eu que sou gaúcho, não consigo ler, velho. Nem eu, tá garranchuda a ler. A parte boa do e-mail do Mark Ellison é que ele disse que achou muito legal a ideia da retroalimentação. Ah, tá bom, Mark Ellison. Curte, né, mano? É, meu. Você gosta de dar o cu, vai vencer, né? Tchau, Mark Ellison, não volte. Retroalimentação. E na retroalimentação a gente também inclui alguns ouvintes pra falar com a gente aqui. Dá o prazer das pessoas, né? Dos ouvintes poderem falar com a gente aqui via Skype. Estamos aqui com uma ouvinte que não é nem um pouco manjada no Tosco Chanchada, né? Não. Tá até parecendo que foi combinado essa porra, né? E foi mesmo. Estamos aqui com Tayane Sasaki. E aí, Tay, beleza? Uma salva de palmas. Beleza, e aí? Nossa, animação 100%, né, cara? Pergunta pra mim, perna. Aposto que beleza. E aí, Vinícius, beleza? Ô, Thay, porra, mano. Ô, Thay, vou colocar o liminha aí pra animar a sua... É, meu? Ui! Eu tô animado, gente. É um prazer falar com vocês aqui, ó. Nossa. Uma honra animar meu domingo. Olha só que coisa melhor do que tá gravando o Tosco com vocês, a retroalimentação. É isso aí, né? Tá forçando muito já. Agora fala mal do já. Se for falar mal do Zé. Então fala aí, Thay, o que você achou do episódio 53 aí sobre os vilões? Bom, como sempre, né, eu gostei muito, como eu comento em todos os episódios, são muito bons. Eu gostei muito desse, sobre os vilões e aquilo que eu comentei e que o Vinícius disse mesmo, sabe, que mulheres, sim, são umas grandes vilãs do trânsito, porque agora eu tô tirando a minha habilitação, né? E daí eu fui ver esses negócios. Minha mãe não queria deixar. Ela queria que eu pagasse mais barato pra ter mais aula, sabe? Porque ela não confia que eu vou conseguir tirar a minha habilitação, mas tudo bem. Sua mãe dirige? Eu sei. Dirige. Foi ela que te ensinou? Não, não, que ela dirige mal também. Bom. Meu irmão de 16 anos dirige melhor que ela. Nossa, tirou sua mãe. Tem alguma coisa que você não gostou no episódio? Não, eu gostei. Inclusive, eu gostei também da nova abertura, ficou muito boa. Fui eu que fiz. Ano novo, abertura nova. Muitas coisas abrindo. Gostei, gostei. Você gosta das coisas abrindo, então? Adoro. Olha aí. Quer mandar um recado pra alguém, Thay? Não. O Zé. Beleza, Thay, valeu pela participação. É sempre bom, Thay, ouvir sua animação aí, né? É empolgante, né, cara? Eu vou fazer um trocadilho muito bom. Tá. É sempre bom, Thay, falando com você. Sempre. Tá, é a Thay que tá aí, né? Tá aí, né? Eu não vou fazer outro trocadilho com música de carnaval. É, beleza, Thay. Até mais. Legal, Thay. Até. Tchau. Bora agradecer também a galera que comentou no episódio. Tivemos 38 comentários, é lógico, juntando com os nossos, né? É, com os nossos tem uns 12. Né? Mas o Tosco Chanchada já foi bem mais comentado, cara. Já. Será que é... Carnaval, ninguém fica andando frente do computador, só os cabaços ficam no podcast, claro. Será que a questão da gente falar que não ia ler mais os comentários também influenciou nisso? Não sei, cara. Antes não comentado, que comentar, igual esse Gabriel falou aí. First. Apareceu em segundo ainda. Não, eu acho que... O que ele tava esperando? Tava esperando que a gente mandasse ele tomar no cu, que ele é um viado, que não sei o que, lá. Não, vamos fazer isso, né? Ele que satisfaz os desejos anais dele em outro podcast. Com o dedo dele. Né? É. Cunheta é o nome disso. E aprenda a girar a foto no Photoshop lá, que sua foto tá de ponta cabeça, quer dizer, o burro. Abraço ao Alexander Luna Freire. Outro, olha, baixando. É. Ah, mas caralho, mano. Manda alguma coisa aí, porra. Aí, o cara pelo menos escreveu alguma coisa que presta ali, o Luiz Alexandre Pomposo. Ui. O Esponjoso. Esse aí que é o Esponjoso, né? Esponjoso. O que, que ele escreveu aí, Perna? Ele falou que a abertura ficou legal, que foi um dos melhores, dos piores podcasts que a gente já lançou. Que bom. Do Brasil, ele falou. Não falou que a gente já lançou. É verdade. Ué, mas... É, do Brasil, mano. Abraço aí pro Felipe Lima, pro Tais, Vinícius Fortuna, foda-se. Tem o Vinícius Prata também aqui. Que precisa aprender a escrever, né, cara? Nossa, voltaram com U, cara. Vai tomar no cu com L, mano. É, ele coloca espaço depois da palavra antes de colocar o ponto de interrogação. Ah, isso é pior que o ponto. Claro que é. Abraço também pro Stuart, que a gente leu o e-mail dele aqui. Um abraço aí pra Lidiane Bruno, vulga Mayumi, vulga. Vulga o quê? Yumi. Yumi. Bem conhecido como Inhame. Ah, então por isso que esses dias eu entrei lá no Toscochete e era ela que tava lá, então. É a Yumi. Nossa, cara, não ela tinha ideia. Ela é a namorada do Jeff, você não lembra? Lembro. Verdade. Zoou lá. Aliás... nisso, ela falou que o Jeff escuta o Toschanchado na academia. Chuta quantos quilos ela falou que ele pega no supino ouvindo o Toschanchado? É, uns 5. Menos 6 quilos de cada lado. Ele faz o desenho de costas, puxando o peso de volta pro peso do supino. Ai, caralho. Tosco Chanchado é um anabolizante ao contrário, né, bicho? Mano, como é que eu imagino você fazer um bagulho lá e dar risada no meio do troço, velho? O cara levanta só a barra com o instrutor ajudando ele ainda, né? Abraço também pro Doug, que confirmou que o Hugo Soares parece o Majin Buu. Ele falou que é igual, não falou que parece. Igual, ele falou. Igual, Um abraço também pro Rodolfo Jofre. Rodolfo Jofre, que é fanzaço, cara. Esse é fanzaço mesmo, cara. Um abraço pra Juvencio. Conhecido vulgarmente como Terêncio. Amigo do Hendrix. Nome de macho, pelo menos. Terêncio é nome de macho. É, PS, não gosto do Magari porque amo o Hendrix. Ô, louco! Tá criando uma pequena rivalidade. Ah, tá. Magari versus Blade. Vai ter um gibi aí, cara. Vamos ver só. É. Não vale chamar o pai, hein, Magari. Esse daí é o Michael ou o Michael? Então, é Michael? Ah, não sei. Michael. Não, vou chamar de Michael, mano. Moonwalker. Tem a ver, perna. Eu lembrei do jogo, cara. Do fliperama do Moonwalker. Do Michael Jackson, que né? Quando você salvava uma menininha lá, ela falava, Michael! Michael. É, mas... Don't fuck me! Hoje fala, Zé! Please, don't fuck me! Leave me alone! I'm a virgin! Who's bad? Who's Zé. Ai, caralho. Um abraço aí pro Michael Moura. Pra quem mais? Pro Alessandro Leite, que sempre tá comentando também, manda feedback pelo Twitter e tal. Até avisou pra gente que o site tava zoado, né? Esse fim de semana. É verdade, ele que é operador de DTP. Quem? Não sei, tá escrito ali, ó. Olha, e ele falou um negócio muito interessante. Esquecemos o esqueleto do He-Man, cara. Cara, eu me senti... É o cara que faz a voz do Wolverine, lembrando. É o mesmo? É o cara que faz Verdade. A voz do Wolverine. Nunca escapará com vida, He-Man. Ele fala He-Man. Cara. Putz, esqueleto foi uma faia mesmo. Não falamos esqueleto nem do Munra. E você viu que o Zé, você viu, vamos... Existe um detalhe, é como que o Zé escreveu Munra, né, cara? Que é isso, cara? É, até perguntei pra ele se é uma múmia que mora na lua, né, cara? Que Munra, né, cara? Um abraço também pro Danilo Luiz, que mandou e-mails, manda tweets e não pôde ouvir o Tosco Chanchada numa viagem que ele fez, porque a gente fala muito palavrão, né? E ele ia estar com a família, então nós não somos um podcast família, então... É, ó, Walkman serve pra isso. Walkman? Ô, Vinícius, já inventaram o Discman já, pô. Walkman já é Walking Dead, já era praticamente, né, cara? Um abraço pra Tayane e Joe, pro Fabrício Romano... Puta, Fabrício Vomitinho Romano. E olha o vilão dele. É Qual é o maior vilão dele? O Alckmin é o vilão, velho. Fabrício, cara. Vai se fuder, velho. Ó, vai rolar o Lola, Fabrício. Ó, fica esperto aí que nós vamos te avisar, hein, cara. Sem o Vomitinho, sem Lola. Olha aí. Um abraço aí para o Guilherme Bermeu Bosta. Ele fala, velho. É GBB, então, é isso? Quem mais? Será que o Pedro Nogueira é o grande inimigo do Tosco? É, o cara Tosco pergunta. Não, o Pedro Nogueira é um... Pedro Nogueira é nosso amigo, cara. Não, gente boa. Temos inimigos. Não é? Temos inimigos. Só o Rennes, né? Que agora arrumou um aí. Mas é pessoal, não tem nada a ver com o Filho de Satangos. Abraço também pro Paulo Kennedy. Paulo John Kennedy. John Kennedy. O Fábio iCarly. iCharly. vulgo Fat Frog, né, cara? Que foi, que foi o cara que o Hendrix desafiou, né? No episódio, e ele mandou a resposta e o Hendrix tomou no cu mais uma vez. Ô, louco, velho. Pior que, ó, o cara fala, Paulo Mofo, acho que foi ele. Não foi Fat Frog, foi o Hendrix. É. Perguntou se alguém se lembrava do vilão 000. Bom, se não me engano, ele era um agente secreto do mundo Tio Patinhas, não um vilão. Ixi, mano, e o Hendrix tá totalmente desacreditado. É. Mano. Como disse o meu parceirão Magari. Olha. Ah, não. Ô, louco! Vai pegar um triplex. É. Dupla penetração no Hendrix. Abraço também pro sempre presente Caio César do Farrazine. É verdade. E recebemos um e-mail aqui que é pura trollagem, nós não vamos ler. É. E eu acho que esse comentário aqui, na verdade, vai ser excluído em breve. Acho que é o Panda. Cara. Sim, o Tosco Chanchado a gente censura mesmo. É. Nós somos a favor da censura, gente. Mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes que enviaram e-mails, sugestões, críticas. Principalmente críticas. Né, comentaram aí no episódio. Galera que gostou da retroalimentação e tá aí divulgando. O pessoal que divulga bastante o Tosco Chanchada, que tweetam, retweetam e usam a merda do Facebook pra... É! Né? É, só agora vocês caíram na real, né, velho? É. Eu nunca tive Facebook, eu sou foda. Olha aí. No mais, nada mais? É, comentem lá, por favor, né? Porque tá pouco o negócio e daqui a pouco a gente não vai precisar mais fazer a realimentação e demorar um mês pra sair o episódio, senão vão ficar reclamando. Seus filhos da puta. Viu? É, isso aí, o Tosco Chanchado. Filho da puta! O Tosco Chanchado já foi bem melhor aí, assim, em quantidade, não em qualidade, né? Ah, tá. Em qualidade já foi também. Bem... Né? Em quantidade de comentários, e-mails aí... Até downloads, cara. É. Após se comentar lá que o áudio ficou melhor, ninguém vai agora, né? Não vai. Não. Certeza que não. Mas quando tá ruim, é áudio com uma bosta. Tá uma bosta. Agora vocês estão falando dentro de uma caixa de fósforo. É, esse é o Magaren falando. É. Cujo qual não gosta do Henry. É, por falar em Magaren versus Hendrix, nós vamos estrear o nosso novo quadro no, verdade. Nos próximos episódios. Não vamos falar qual vai ser. Mas pode colocar a música do rock aí. Né? É mesmo, vamos divulgar já não, né? Não, vamos, não, não. É, aguenta aí. Caralho, véio, divulgar. É. Temos que ainda fazer as regras, né, de como vai ser e tudo mais. Aí pra ser definido e, meu, vai ter gente tomando no cu, cara. É, eu também isso acho. Isso é legal. Isso é legal, duas pessoas tomam no cu, o resto se diverte. É. É para o bem geral da nação, né? É o DP anal, né, cara? Eita porra. É isso aí, galera. Aquele abraço. Aguarde que daqui 15 dias, ou um pouquinho mais... Ah, não. Vai começar. Ah, não, não, não, não. Vai não, começar, caralho. Daqui a 15 dias... daqui a 15 dias tem episódio 54 do Tosco Chanchada Podcast. Que o tema é... Sugiram o tema aí. Já tá definido, mas vocês podem ficar sugerindo, gente. É. É? Sugerindo. Sugerindo. A ficha. É isso. Se eu não, mande um abraço pra galera. Valeu, galera. Aquele abraço. How long? Not long. 'Cause what you reap is what you sow.